Tango, bom dia. Passa uma placa ao 090 para Aracaju. Serra Tango, autorizado Aracaju, nível 090, pela Golf 677, decola da 17 com curva à esquerda, saída Conde, controle 119.35, transponder 0163. Autorizado 090 para Aracaju, da palavra. Já Tango, podia confirmar pessoas a bordo? 02, contato 4. Já Tango, para acionamento táxi, chame torre 198-3. Carrilha São João, boa? 198-3. Negativo, 118.6. Fim, 118.3. Confirme. Eco Serra Tango, autorizado o táxi, chame para ingressar na 17. Bom dia, chame 121.9 se for autorização. Salvador, gol 1642. Gol 1642, aguarde para a Copa. Aguarda. Graus com 62 é nóis. Muito bom dia, Azul, Capital Menor. Azul 4069, bom dia. Nível 360 para Campinas, agora de cópia. Ok, confirmando a pista em 1017. Até aos 30 será liberada a pista 10. Ah, tá ok. É porque estamos cientes da informação mais. Obrigado. CA 91 Vitor, nível 300 para Guanambi, agora de cópia. Confirme, decola da 17. Aquilo Delta, prossiga. Aquilo Delta, autorizado acionamento, chame para o táxi. Eco Serra Tango, decolou de Salvador às 25, chame o controle, 119.8, 119.35, corrigindo. 0935, bom dia. Bom dia. Salvador é o 317 dono da Tano, 02 da Puxa Canal. São 3171, confirmando pushback 02. Afirmativo, está no 02. Autorizado, puxa, sonar, reposta do táxi, está 3171. Reposta na 3171. Azul 4069 para copo. Papá Romeu CA 90 Vitor pra... pronto para copo. Papá Romeu CA 90 Vitor autorizado Guanambi nível 300. Plano IANC. Decola da 117 com curva direita, saída Gole, transição Eval, após DCT, controle 119.35, transponda 5145. 09 Vitor, correto, confirme, pessoas a bordo, parte, se encontra. Senhor, bom dia, 804 da Gol, está 2 milhas do externo. Reporte quando visual com a pista no zero, no 804. O vento é de 180 graus com 4 nós. Pista molhada, chuva leve, reporte visual. Já estou visual, senhor. 04, baixado e travado. Ciente, autorizado pouso na pista no zero, confirma o vento, 180 graus com 4 nós. Livre pouso, obrigado, 804. 360, Blubber, Whisky 58. Decola da 10 com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119, decimal 35, transponda 5154. Adicionamento, chame para o táxi. 58, você fala da 10 com curva à direita, a saída é Gole, transição Gonza. São Paulo 119, decimal 35. E o transponder 5154, azul 4069. Rio 4069, correto, reporte para puxa estacionamento. Afirmativo autorizado então, e reportará para puxa e estacionamento, 4069. Ou no 642, pronto para a copsa. Serra Quilo Delta autorizado alinhar e manter na pista 17. Salvador, bom dia, 355-14, informação November. Salve Salvador, este é o 317 da Tampa, PLB de 112. Temos 4 horas e 10 de autonomia alternando o Galeão, está pronto para o táxi. 317-1, confirmando 112 a bordo, autorizado o táxi via Indian e Alfa para ponto de espera táxi Rio Bravo. Que negar 1013 no ponto de espera Chame Torre 1 no 8.3. Gente, autorizado o táxi Índia Alfa no ponto de espera Torre Índia Alfa Bravo no ponto de espera Torre 133. Trip 5514, bom dia, confirmando nível 1.70 para Aracaju. Sete zero, confirma para Aracaju. 7, quase copo. Sierra Kilo Delta autorizado decolar da pista 17. O vento é de 180 graus com 7 nós. Oi, Salvador, bom dia, o gol no 715, receptor localizador, a 3 milhas e meia do externo. Gol no 715, continue a aproximação para o 10, aguarde liberação, o vento é 170 graus com 8 nós, pista molhada. Aguardando o gol no 715. Gol no 804, no solo aos 32, ao liberar a pista, chame 121.9. Ao liberar 219, 804. Sierra Kilo Delta, decolado aos 33, chame o controle 1 no 9.35. Kilo Delta. Trip 5514, copo. Salvador, bom dia, tá lembrando, 804 a Gol. Boa noite, 804, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliet, gate 07. Alfa Juliet 07, 804. realizar o pouso na pista 1-0, vento de 170 graus com 7 nós, pista molhada. Livre pouso na 1-0, voo no 715, tem 3. Com curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle 119.35, transponda 5167. 3171, mantenha o ponto de espera. Chega na Pucca, Aracaju, controle 1935, transponda 5107. 5514, correto, reporte para puxa essa nave. 5514. Sierra November Victor, autorizado o táxi, chame para ingressar na 17. No 71 após o gol, ele mantém agilizando. Agilizar para ele aí, Matheus, após o gol, Santreza no 71. Para ingresso, aula 7, Serra Nova Vitor. Serra Nova Vitor autorizado ali o ingresso na 17, reporte pronto para decolar. Nova Vitor. Se reportará para o puxa, do 4069. Gol no 7 no 5 no solo aos 36, ao liberar a pista, chame 121.9. Liberal 3219, gol no 7. Solo, bom dia, o gol no 7 no 5 e vou na 5. Gol no 7 no 5, bom dia, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, gate 08. Alfa, Juliette, 08, gol no 7. Salve, já possui autorização, gol no 642. Afirmo, gol no 642, autorizado Recife, nível 390, pro Uber, Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda, saída Pucca, transição na Caju, controle 119.35, transponda 5157. Autorizado 390, abril 58, decolar 10 curva esquerda, Pucca da Caju, 19358, transponda gol no 642, pronto, pushback acionamento, portão 10. Gol no 642, autorizado push e aponte para o táxi. Porta ataque, gol no 642. 3517, autorizado pouso na pista 10, vento de 160 graus com 10 nós, pista molhada. Ciente, DV pouso, pouso autorizado na 10, vento 3517. TAM 3171 decolou aos 38, chame o controle, 119, decimal 35. Geral 35, bom dia. Bom dia. Ciente, mantenha a posição, Sierra November Vitor. TAM 3517 no solo aos 40, ao liberar a pista, chame o solo, 121.9. 19. Autorizado táxi Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso para o principal. Alfa, Santa Juliette, reporta. Bravo Hotel American 980 is final for runway 10. American 980 clear to land, runway 10, wind is 160 degrees, 8 knots, the runway is wet. To land 10, American 980. Autorizado táxi, Bellgate 04. Leve ingresso pela Juliette, para o 04. Salas, o 4069, posição 1, acionado, solicita o pushback. Salas, o 4069, tenta Airbus 320, finalizando o táxi, brigade 04, autorizado. Pushback, reposta para o táxi. Primeiro, autorizado então, pushback, reportará para o táxi, atento ao Airbus 320, ingressando no 4, o 4069. Vitor, autorizado decolar da pista 17, vento de 160 graus com 10 nós. Ciente. táxi Gol no 642, 99 a bordo, 3 horas 24, alterna Porta Luz. American 980 on the ground at 43, after you leave the runway, contact ground 121.9. 121.9, American 980. Ciente. 1013. Jet Alpha, Ponte Espera 183, tem agora no 013, Gol no 642. John, the American 980 is clear of the runway, taxi to the apron. American 980, clear taxi by Alpha report. Before AB in Juliet, taxiway Juliet. Taxi via Alpha for American 980 and say again the rest. 9.35. American 980, you report before AB taxiway Juliet. Okay, report before Juliet, American 980. Salvador, bom dia, Gol no 607, passou externo, trem de pouso embaixo travado. No 607, continue a aproximação para 1-0, aguarde pista livre. Gol no 607. Brasil 2-0-0, no solo aos 47, libere a direita e chame o solo, 121.9. Positivo, livre a direita, solo.